som da tribo. O café gelado me dá mais algumas horas. Eu fico esperando que você me traga de volta, sorrindo, dizendo que tudo não passou de brincadeira. É isso que eu tento acreditar. Foi pior que uma punhalada no peito. O som da tribo. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 14 minutos. Você curtiu Vivendo do Ócio, meu precioso? Antes, Black Drawing Chalks, My Favorite Way. Aqui no Som da Tribo, manda um abraço aí pra galera que já está plugada, ligada, curtindo o Som da Tribo. Uns trabalhando, outros passeando, outros comprando. É o caso aí da dupla Vanderlei Cardoso aí no supermercado Benfica, trabalhando e ouvindo o Som da Tribo. Grande Vanderlei Cardoso. E também Léo Santos, nosso brother aqui, nosso parceiro aqui de rádio, fazendo compras aí no supermercado Benfica e curtindo aí o Som da Tribo. Léo Santos, Vanderlei Cardoso, sempre ligados aí no Som da Tribo. Se você quiser participar também, é só ligar 3421-1507. Interaja, participe aqui do Som da Tribo. O Som da Tribo. Ó, daqui a pouco, às 10 da noite, no Espaço Karaokê, na cidade de Poções, vai rolar aniversário da banda 5 contra 1. E claro, show com a banda 5 contra 1 e mais uma banda convidada, a banda Ramanaia. Ingressos apenas R$ 5,00. Aí você que tá em Poções, ou você que tá aqui em Conquista, tá afim de curtir a banda 5 contra 1 e a banda Ramanaia, fácil, fácil. R$ 5,00 para você curtir 5 contra 1 em Ramanaia hoje, no Espaço Karaokê, na cidade de Poções. E o Apogeu, às 11 da noite, vai rolar o Hindi Rag Fest com Loucos de Carona e também Complexo Raga. Ingressos também de R$ 5,00 e a mulherada não paga nada, é 0,800. Próxima quinta-feira, dia 18, no Viela Sebo Café, vai rolar a Noite Fora do Eixo com Ana C, de Salvador, e Quase Humanos, de Vitória da Conquista. Ingressos também de R$ 5,00. E na sexta-feira, sexta, dia 19, às 9 da noite, também no Viela Sebo Café, Garboso. Então, quinta-feira teremos Noite Fora do Eixo com Ana C de Salvador e Quase Humanos de Vitória da Conquista. Isso na quinta, né? Na Noite Fora do Eixo. Na sexta-feira, também no Viela Sebo Café, vai rolar a banda Garboso. Ingressos também R$ 5,00. Já no dia 11 de dezembro, às 10 da noite, na Concha do Centro de Cultura, pela primeira vez em Vitória da Conquista, Camisa de Vênus. Abertura com a banda Cama de Jornal. Aguarde mais informações. Também no dia 11 de dezembro, no Apogeu, às 11 da noite, vai rolar o Glam Madonna. Glam Madonna, uma festa eletrônica com vários DJs de Vitória da Conquista e Salvador. Ingressos R$ 8,00 no local. Já está à venda aí o mais novo CD de Kessler. Kessler canta 1 e 2 com vários clássicos do pop rock mundial. Os CDs estão à venda aí na Banca Central e parte da venda desses CDs será destinada à Casa do Câncer de Vitória da Conquista e também à Associação dos Amigos Autista da Bahia. Acesse aí núcleodenoticias.com, blogdjdavi.com, conquistaradioweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e o sondatribo.com. No sondatribo.com você pode mandar seu torpedo. É só acessar lá, sondatribo.com. Vai lá em SMS, manda seu torpedo que a gente lê aqui ao vivaço pra você. Também no blog do Som da Tribo tem um chat do Som da Tribo e também tem um chat do Som da Tribo no MSN. Então, há mil maneiras de você se ligar no Som da Tribo. Isso sem falar da comunidade do Som da Tribo no Orkut. Tem o nosso Twitter também, twitter.com/somdatribo, twitter.com/somdatribo, e também o nosso Hotmail, se você tá afim de mandar e-mail, somdatribo@hotmail.com. Som da tribo, o som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Você não sabe o que tornou-me dos meus anseios pelas calçadas, das brigas minhas. Quase nada dos gritos secos, a pele e flor. Que andei doendo e meu peito encalacrado. Pelo sujeito que ora vou. Veja bem. Veja bem. Tribo. E aí, baby, vai encarar? Máquina de morte, os seus cavalos blindados. Fui o escolhido. Da própria sorte, espíritos sem diabrados pela estrada quase queda. Eu estou envenenado. Se alguém sobrar na reta, eu jogo de lado. Pois aqui sou o chacal. Som da Tribo. Da 96. It's rock and roll, it's baby. Rock and roll, it's baby. Rock and roll, baby. Agora são 7h26, você curtiu Quase Humanos, Racha e Os Barcos Reverberar. Os Barcos, está com música nova, essa música que você curtiu aí agora. E Quase Humanos irá tocar aí na próxima quinta-feira, na Noite Fora do Eixo, lá no Viela Sebo Café, a partir das 8 da noite. Duas bandas, né? Uma banda de fora e a banda de Vitória da Conquista será Quase Humanos. A banda de Salvador, a Ana C. Então, quinta-feira, dia 18, tem Quase Humanos e Ana C. no Viela Sebo Café. Ingressos R$5. Daqui a pouco, Henrique Leite, ele que vai falar sobre o Rocking Concert. O balanço aí do que foi o Rocking Concert que rolou aí na última terça-feira na concha do Centro de Cultura. Manda abraços aqui pra galera que está ligada aí no Som da Tribo. Deusdete, de Bom Jesus da Serra. Cidade de Bom Jesus da Serra. Também o professor Raimundo Vianda, ele que é diretor do Colégio Opção. Alex da loja Ponto Frio. Ele que mora no bairro Candeias e trabalha aí na loja Ponto Frio do centro da cidade. Joerlan, do bairro Petrópolis. Também Paula Babilônia e Darius Mirante, do Candeias. Eles não perdem um só Som da Tribo. Vou dar abraço de novo aqui para o nosso brother Vanderlei Cardoso, em supermercado Benfica, na Avenida Frei Benjamin. Também Marcos Elvis, do bairro Ibirapuera. E o casal Ana Borges e Pikachu aí no bairro Guarani, sempre ouvindo o Som da Tribo. Também tem um brother aqui, sempre que me encontro com ele aí no centro, ele pede aquele abraço aí. É o Edelvan. O Edelvan, Ronaldo e sua mãe aí, a Maria Ildete. Eles que moram aí na rua Nestor Fonseca, no bairro Alto Maron. Edelvan da Eletrosom. Arquivo Nacional. Ora, no Arquivo Nacional você vai curtir Cássia Eller e Rita Lee. Arquivo Nacional. Quero ver quem nacional. O som da tribo. Som da tribo. Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Rita Lee, agora só falta você e Cássia Eller, Brasil, aqui no Arquivo Nacional do Som da Tribo. Agora são 7h36. Trocar ideia com Henrique Leite, ele que promoveu juntamente com Batista o Rocking Concert. Boa noite, Henrique. Boa noite, Miguel, tudo bom? Tudo legal. E aí, o Rocking Concert, o saldo aí? Tive que vir para agradecer a mais de 300 pessoas que participaram do Rock in Concert no último ano. Compraram ingresso, né? É bom a gente falar, né? Que apostaram na nossa credibilidade e num evento de sucesso que foi o show de Eli Pinto. Duas horas de show. O melhor show, o melhor cover que eu já vi em toda a minha história. Que já conheço cover que, do Michael Jackson, da Madonna, entre outros. E o Eli, rapaz, mandou muito bem mesmo. E vim para agradecer ao público que prestigiou, que foi até lá, que compareceu desde as 4 da tarde até as 10h30 da noite. E os nossos patrocinadores, que sem ele o evento não seria um sucesso. Mas ocorreu tudo tranquilo, né? Tranquilo, Rico? Tranquilo, tranquilo. Todas as bandas cumpriram os horários. Certo. Galera. Ó. A galera marcou presença e participou junto com os artistas. Não, eu também vou frisar também que não só o Eli Pinto, que fez um grande show, mas as outras, a Rise Again, a Triunfal e as Astrais, que mandaram muito bem e que graças a elas também foi essencial para que o evento desse tão certo. E ano que vem, né? Porque Batista costuma fazer um rock and concert de ano em ano. De ano em ano. Eu aposto e digo a você que o ano que vem nós vamos trazer grandes atrações para a Vitória da Conquista, porque eu acho que é sempre importante a gente prestigiar essa galera que faz um trabalho maravilhoso e que está aí na estrada lutando para ser reconhecida. A gente tem que colocar para a galera curtir e a galera ter uma prévia do que é bom mesmo. E aos patrocinadores, ao Mundo da Meia, a Coca-Cola, a Zab, a Churrascaria Trilha do Sul, a Prefeitura Municipal daqui de Vitória da Conquista, a Bahia Frio, o Café Bahia e a Contiguiba, tanto eu quanto Batista queremos agradecer em peso por apoiar e confiar nesse trabalho nosso e a gente poder contar numa próxima oportunidade com todos esses e quem queira abraçar essa galera alternativa de Vitória da Conquista que precisa dessa força. Beleza, mais alguma coisa que você queira falar também? Falar aí pra galera? A GLAM, né? Dia 11 de dezembro já é um outro evento que nós promovemos também de música eletrônica. Dia 11 de dezembro, a partir das 23h59, no Apogeu, certo. Com 5 DJs, sendo um DJ Oliver Jack, residente da Off Club de Salvador. Estamos trazendo pra cá o melhor DJ que vai tocar agora, domingo, amanhã, com Lorena Simpson e Felipe Guerra. Galera que curte música eletrônica deve saber o que eu tô falando, Lorena Simpson e Felipe Guerra, que é o melhor DJ do Brasil hoje, Felipe Guerra. Sim. Eles vão tocar amanhã na Madre, juntamente com Oliver Jack, e a gente tá trazendo esse DJ para Conquista dia 11 de dezembro. Além disso, a gente está trazendo dois tequileiros e uma tequileira, que é uma moda nova que a galera está fazendo em São Paulo. É uma coisa assim meio... É só indo para ver. A galera que pode acessar no YouTube, procura aí esses negócios em Ibiza, a galera faz muito isso. E aí a gente trouxe essa ideia para cá e a gente está trazendo esses dois tequileiros e uma tequileira que fazem em São Paulo essa dança, né? Com a galera, interage a com performance, o público, né? Com a performance, interage com o público e é muito maneiro. Então, lembrando, dia 11 de dezembro, a partir das 23h59, no Apogeu, que fica ali no bairro Alto Maron. Quero mandar até um abraço pro meu amigo Clécio, que hoje tem até um reggaezinho lá. Reindeer Reg Fest. No Apogeu, a galera pode prestigiar um local bacana, um local que cabe um público maneiro e acolhe bem o pessoal. E aí a gente vai falando futuramente sobre a GLAM. A próxima semana já tem ingresso pra galera aí. Tá certo. Mais uma vez, obrigado. Valeu, Henrique. Pelo espaço. E tanto eu quanto o Batista, a gente quer agradecer a você também por esse espaço que dá aqui pra gente. O único programa que a gente entra e fala e o cara deixa a gente... Rapaz, é de vocês. Beleza. Obrigadão mesmo, Miguel. E boa sorte pra você aí, que o Som da Tribo venha por muitos, muitos anos aí. Beleza. Valeu. Valeu. Você também, se quiser participar do Som da Tribo, 34211507, mande seu torpedo também, 88319050. Tem o nosso chat lá no blog do Som da Tribo, sondatribo.com, e tem um chat do Som da Tribo também no MSN. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 7h43, você curtindo o Som da Tribo via 96 FM e também distintivoblue.com, sondatribo.com, robenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br, aquela galera que dá aquele up ao Som da Tribo aí via internet. Som da Tribo é um programa independente e precisa de parceiros. A galera que acredita no projeto Som da Tribo, Espaço X, todo mundo sabe, presente é no Espaço X. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. E Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329. O Som da Tribo é parada obrigatória. O som da tribo. Bem alto. Agora são 7h54, você curtiu Angra, Arise and Thunder, antes Iron Maiden, Coming Home. Essa música é do novo CD do Iron. Você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, ou mandar seu torpedo, 8831-9050, faça como nosso brother, eu, Gilvan, do bairro Alvorada, ligou pra cá, certo? Também estão em Beleza, Terezinha, na Conquistinha, Aldo Pereira, Josiane, George, Ana Júlia, aí no loteamento Bateias, e a Thaís, Thaís da Urb 5, toda essa galera curtindo o Som da Tribo. Daqui a pouco vamos trocar ideia aí com Rony Vox e Vitor Kamikaze aí sobre... Camisa de Vênus, dia 11 de dezembro aqui em Vitória da Conquista. Então você que gosta de Camisa de Vênus, vamos ter aqui Camisa de Vênus, dia 11 de dezembro. Daqui a pouco todas as informações aí sobre o grande show que vai rolar aqui em dezembro na concha do Centro de Cultura Camisa de Vênus e Cama de Jornal, às 10 da noite na concha do Centro de Cultura. Então fique esperto aí. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Ó, daqui a pouco, às 10 da noite, no Espaço Karaokê, na cidade de Poções, vai rolar o aniversário da 5 contra 1. Claro, show da banda 5 contra 1 e mais uma banda convidada, a banda Ramanaia, ingressos apenas R$5. E no Apogeu, às 11 da noite, aqui em Conquista, vai rolar o Reading Rag Fest com Loucos de Carona e Complexo Raga. Ingressos também R$5. Mulherada não paga nada, 0800. Próxima quinta-feira, dia 18, no Viela Sempre Café. Fique atento, em quinta-feira, dia 18, no Viela Sebo Café, tem Noite Fora do Eixo com Ana C. de Salvador e Quase Humanos aqui de Vitória da Conquista. Na sexta, dia 19, também no Viela Sebo Café, Garboso. Então, quinta, teremos Noite Fora do Eixo com Ana C. e Quase Humanos. E na sexta, Garboso no Viela Sebo Café. Ingressos apenas R$5 no local. Já no dia 11 de dezembro, às 10 da noite, na Concha do Centro de Cultura, pela primeira vez em Conquista, Camisa de Vênus, abertura com Cama de Jornal. Daqui a pouco mais informações aqui no Som da Tribo. E também no dia 11 de dezembro, no Apogeu, 11 da noite, Glam Madonna, com vários DJs de Conquista e Salvador, ingressos R$8 no local. A venda, o mais novo CD de Kessler. Kessler canta 1 e 2, com vários clássicos do pop rock mundial. Os CDs estão à venda na Banca Central. Parte da venda desses CDs será destinada à Casa do Câncer de Conquista e também à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Acesse aí núcleodenoticias.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com, blogdjdavi.com, sondatribo.com, a galera que dá aquele up ao Som da Tribo na internet. Som local. O Som da Tribo. Ó, no Som local, hoje só blues, hein? Você vai curtir Marta Moreno, música nova, No Meio da Luz e Distintivo Blue, Luar do Pontal. Som local. O Som da Tribo. Um risco na cara, mal feito de giz ou o resto de capa do peito me diz que copo no estreito e torto meu jeito. Estreito, entorto o meu jeito no meio da luz. Um cisco no olho que confunde cores em festa de horrores, com céus tão azuis, tambores confundem meu corpo exangue, na boca só gosto bem morno de sangue. De giz ou um rastro de caco no peito me diz que copo no estreito entorto meu jeito no meio da luz. Um risco na cara mal feito de giz ou um rastro de caco no peito me diz que copo no estreito entorto meu jeito no meio da luz. Um cisco no olho que confunde cores em festa de horrores, com céus tão azuis, tambores confundem meu corpo exangue, na boca só gosto bem morno de sangue.

som local. Aí no som local você curtiu o distintivo Blue, Luar do Pontal e também Marta Moreno no Meio da Luz, música novíssima de Marta Moreno aqui no Som da Tribo. Esse é o papel do som local, tocar as bandas e a galera que faz o som interessante aqui na cidade. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. Enquanto isso, pode ligando, hein? 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Tem o nosso chat também no blog do Som da Tribo, sondatribo.com, e tem um chat do Som da Tribo também no MSN. É só entrar, sondatribo.com, e você entra no chat aí do Som da Tribo. Abraços aí para Deval de Andrade, do bairro Guarani, de folga hoje, Som da Tribo, curtindo o Som da Tribo, mandando abraços aí para Cida Silva, na fazenda Capão do Mel, na cidade de Ibicoara, na Chapada Diamantina, ela também ouvindo o Som da Tribo. Segura a onda aí, já já a gente tá de volta. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. sondatribu@hotmail.com. Agora são 8 horas e 8 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite via 96FM, sondatribo.com. Som da Tribo tem um oferecimento de Espaço X, todo mundo sabe, presente é no Espaço X. Também Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop fica ali, agora em novo endereço, em Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCA. Você aprende e nunca mais esquece. Metrópole Team, moda pra galera Team. Fica ali na rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Nova coleção Verão 2011 na Metrópole Team. E Bahia Frio, climatizando o seu ambiente ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/somdatribo. Você pode mandar também seu torpedo, seu SMS, 8831-9050. Tem a nossa comunidade também no Orkut. É fácil, fácil. E tá a fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail. E da porta ele gritou orgulhoso: agora chegou a nossa vez. Eu vou ser o maior. Comprei o Sim Cachambó. O inverno veio impedir o meu namoro no jardim. Mas a gente fugia de noite numa fissura que não tinha fim. Na garagem da vovó tinha o banco do Sim Cachambó. Fazendo Sim Cachambó. Fazendo Sim Cachambó. Fazendo Sim Cachambó. Fazendo Sim Cachambó. Meu pai comprou um carro, ele se chama Sim Cachambó. Pois é, o papo agora é Camisa de Vênus. Ouvimos aí ao fundo Sim Cachambó. Vitor Kamikaze e Rony Vox já estão aqui. Aí, Rony Vox, boa noite. Boa noite, Miguel Cortes. Tudo legal aí, tudo pronto para o Camisa de Vênus em Vitória da Conquista pela primeira vez. Pela primeira vez, né? Uma banda que está comemorando os 30 anos. 30 anos. 30 anos de estrada. Baby Ruth também, né? Baby Ruth está gravando ao vivo aí. Isso. Pois é, Camisa de Vênus comemorando os 30 anos e estamos tendo a oportunidade de trazê-los para a Conquista pela primeira vez. Tem que falar também. E vai acontecer, como o pessoal já está previamente sabendo, dia 11 de dezembro, à noite, no Centro de Cultura. Vai ser à noite, não é um sabadão à noite, é a galera toda esperta. Um show de rock and roll, na concha, o melhor lugar para fazer show de rock, né? é o lugar que nos resta hoje, apesar de estar depredado, maltratado, né? Maltratado, mas lá todos os roqueiros, entendeu? Se sentem bem pra caramba. É, se sentem em casa. Então é Camisa de Vênus, dia 11 de dezembro, um sábado. Já isso. Tem valores de ingressos aí, Rony Box? A partir de quinta-feira, dia 18, lá na Drops, no Conquista Center, na Banca Central, com João e nas Astrais, ingresso inicial, R$20 inteira e 10 meia. Então a partir de quando? Repete aí pra galera. A partir de quinta-feira, parece que é dia 18. Dia 18. 18 de novembro. Certo. 20 inteira, 10 meia, e a partir do dia 5 vai ter virada. Então vamos repetir, inteira, R$20. R$20. A meia, 10. Meia, 10 reais, até o dia 4 de dezembro. Isso. A partir do dia 5 vai ter virada. Aí daqui pra lá a gente vai anunciar, bem próximo a gente vai anunciar qual será o valor real a partir da última semana do show. E a volta aí de você e Vitor Kamikaze aí trazendo aí... Depois de um ano e 8 meses, né? Novas possibilidades aí de shows e eventos em Vitória da Conquista. Deixa eu entrar aqui dando boa noite lá. Boa noite, Miguel, boa noite, Bárbara. Boa noite aí todo mundo que tá curtindo o Som da Tribo. É, a gente ficou um tempinho aí afastado das produções, né, mas sempre envolvido no movimento, outras questões aí que a gente está resolvendo. E a gente volta agora dia 11 de dezembro, né, com o show do Camisa de Vênus, já também dando starts aí para outros festivais que a gente vai fazer aí durante 2011, né? Então, eu acho que a melhor forma de já iniciar os projetos de 2011 é com Camisa de Vênus, né? Finalizando, né, 2010. Uma década que nós estamos trabalhando com Rock and Roll em Conquista, tem isso também. Uma década. Entender, comemorando 10 anos de estada nossa. Às vezes eu sozinho, às vezes Vitor sozinho, às vezes eu, Vitor e Gil, às vezes eu, Vitor, Gil e Dal, às vezes, entendeu? Essa mistura, mas estamos fazendo com as mãos, pois é. São 10 anos também comemorando esse dia 11 de dezembro, fazendo uma comemoração simbólica dos 10 anos dessa década maravilhosa de Rock and Roll de Conquista. É festa de fim de ano, né? Beleza. É a nossa virada de ano antecipada. Atenção, Rubeninho, eu estou no ar, não posso atender celular, viu? O metal, relaxa, Metal. Aldo Pereira também. Pois é, acho que aproveitar e convidar o pessoal, porque nós que vivemos a década de 80, sabe a importância que o Camisa de Vênus tem. Só deixar bem claro aqui, o Rony viveu mais a década do que eu. E eu vivi menos que o Miguel. Daqui a pouco tem gente ligando aí. Vai aparecer os dinossauros daqui a pouco aí, falando, eu vivi mais do que o Miguel. Entendeu? Não, eu tenho o maior orgulho de ter vivido essa época aí. Rádio Mundial. Ter visto o início do Camisa de Vênus, onde tudo começou. Eu tenho o maior orgulho e prazer de... Graças a Deus eu não nasci na época do Restart. Né? Essa semana, essa semana tá começando com o Evandro da Bahia Frio. Eu falei, o que você acha, Evandro, do Camisa de Vênus ali? Eu vou ser sincero. Eu devo ter sido o primeiro ou o segundo a comprar o primeiro disco Camisa de Vênus em Conquista. Então. Você bem entendeu? E Camisa de Vênus faz parte da história do rock and roll brasileiro. Talvez tenha sido a primeira banda que realmente botou na cara de todo mundo e falou assim: nós somos escrachados, nós fazemos rock and roll, nós não queremos dinheiro. Não é só dinheiro, a gente quer diversão, arte e temos coragem para falar o que nós pensamos. E fizeram um sucesso, cresceram muito, nem à toa que Só o Fim tocou mais do que Madonna em 87. Uma das causas também, Marcelo Nova fala assim, pô, vou sair fora da banda. Ele falou, pô, eu tô mais gostoso do que Madonna, pô. Tô vendendo mais. Só que ele aí nessa época ele aproveitou, fez 4 shows em São Paulo e falou assim, ó, vamos parar uma banda que eu cansei. Porque pra mim é diversão. Quando vira mainstream demais, quando vira muito dinheiro, aquele baianês meio carioca dele, quando fica mainstream demais, quando eu tenho que ficar submisso a uma coisa, eu não aguento mais. Aí resolveu sair fora da banda. A banda tá vindo agora com uma nova formação. Antiga formação com um novo vocalista. E Eduardo Scott, que é um cara também da mesma época deles, tem 50 anos. Tinha uma banda chamada Gonorreia, que é também, vamos dizer, cresceram juntos, na Camisa de Vênus e a Gonorreia na época. E até o nome da banda foi sugestão de Marcelo Nova, Marcelo também, a aprovação Nova. Dele, né? Isso. E recentemente eu peguei entrevista de Marcelo Nova e falou, pô, Camisa de Vênus eram 5 caras, tudo bem que Aldo evangelizou, você tá tocando pra Cristo hoje. Mas, pô, tem mais três caras lá que precisam viver de música, pô. Eu saí fora, tô aqui em São Paulo, tô vivendo de outras coisas. E a banda tem que continuar, porque a Camisa de Vênus é muito grande. Não pode ficar preso a uma pessoa só, que sou eu. E quando me refiro assim aos anos 80, eu acho que até quem viveu, até quem nasceu nos anos 90, a influência é 80, né? Os anos 80 foi quem produziu demais. Não, só pra gente. Produziu demais e até nos anos 2000. Só pra gente situar no tempo, esse lance das calças coloridas, das basqueteiras, os cabelos, isso tudo já existia nos anos 80. 80, isso. E voltando pros anos 90, quem lançou, relançou as calças coloridas foram os grupos de pagodes e Tiririca, velho. Vem pra cá pra essa galera dizendo que estão ditando moda, ordem. Né? Não, que isso aí já existia. É as calças coladas, né? É verdade. As calças skinny, acho que é o marco desse ano, eu sou muito... Não... É, nos anos 70 já tinha essas calças. 70 já tinha, então nada de muita novidade, né? É. Mas assim, os anos 80, eu acho que a gente vive muito mais os anos 80 do que o atual... Não, porque se você for analisar, já entrando na discussão rapidinha, se você for analisar, tirando essas bandas de momento do rock and roll atual, que é de momento, quem consegue ainda atrair muita gente, esse ano mesmo teve Capital e Titãs juntos aqui, foi o maior número de ingressos vendidos para o Festival de Inverno. Ele já passou o que todo mundo achava que tinha sido o Engenheiros do Havaí. É, mas vira e mexe, Capital lança o disco, estoura. Ira, Paralamas e por aí vai. As bandas de 80 ainda continuam dominando o mercado. Por quê? Porque eles têm qualidade demais? Ou será que existe qualidade de menos atualmente? É, qualidade de menos. A questão é essa, porque naturalmente tem que ter evolução musical, tem que existir isso. Só que no Brasil, em relação ao rock and roll, ficou assim, ó. Muitas bandas boas se destacaram, aconteceram tragédias, como Chico Science, Nação Zumbi, apesar que a Nação Zumbi continua, mas é isso, o importante é o seguinte, estamos trazendo, conseguimos trazer com muito suor, contamos com a presença de todos, dia 11 de dezembro vai ser uma data histórica para a Vitória da Conquista. Então, Camisa de Vênus confirmadíssima, é dia 11 de dezembro. Confirmadíssimo. Sábado à noite, na Concha do Centro de Cultura. Abertura. Cama de Jornal. Grande banda é também, né? Eu sou fã da Cama de Jornal. Todos, né? Estava devendo. Cama de Jornal e Camisa de Vênus, Camisa, né? De Vênus. Isso aí, beleza. Dia 11 de dezembro. Ingressos 20 a partir de quinta-feira. Quinta-feira, né? Banca Central, Zastais e Drops. R$20 a inteira e 10 a meia entrada, até dia 4 de dezembro. Lembrando que a comprovação de meia entrada vai ser na hora, né? Vai ser exigido na hora do acesso ao show. Beleza! Vamos ouvir Camisa de Vênus, então. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Está mudando. Hã? Você olha no espelho se sentir um idiota. saber que é humano limitado e que só usa 10% da sua cabeça. Animal. E você ainda quer ser um doutor, padre, policial, pra compor o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono do apartamento com a boca escancarada, esperando o amor que chega. Porque por todas as cercas que separam esses quintais, no fume calmo do meu olho que vê, acenta a sombra de um disco voador. Aô, e ainda tem neguinho que acredita, meu irmão. Tá rebocado que acredita. Falta é cultura pra cuspir na estrutura. Falta de cultura pra cuspir nessa estrutura. Eu não sou cachorro não, hein. Eu não sou cachorro não, hein. Som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Se o chão abriu sob os seus pés e a segurança sumiu da faixa. Se as peças estão todas soltas e nada mais encaixa. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Quem lhe atormentar, você implora por proteção, não sabe como vai acabar. Oh, criança, isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, criança, isso é só o fim, isso é só o fim. Som da tribo. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Aprenda o frio da alma. A vida já não é tão segura e nada mais lhe acalma. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, crianças, isso é só o fim. É só o fim. Sempre acorda angustiado e apressado, vai à rua. Mas mesmo assim acordado, o pesadelo continua. Isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, só o fim. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? Tribo. sun. Now I see the sun. Yes, now I see it. Pra ninguém. Agora são 8h34, você curtiu Metallica, The Unforgiven 2, e também Camisa de Vênus, Sol Fim, Camisa de Vênus também, Ouro de Tolo, Camisa de Vênus que vai estar aqui em Conquista no dia 11 de dezembro. Abraço aí para Nilton, próximo aí a Inhobim, curtindo o som da tribo. Faça como o Nilton, liga pra cá, 3421507 e ouça a voz da Bárbara Skywalker, que está aqui ao vivo no Som da Tribo. Liga pra cá, 3421507, interaja, participe do Som da Tribo. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. Agora são 8h37, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, hoje você vai curtir Whitesnake The Cult. Clássicos da Tribo. Who knows where the cold wind blows? I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Oh, love ain't no stranger. I looked around, what did I see? Broken-hearted people staring at me, all searching cause they still believe. Oh, oh, oh. Love and no stranger. I was alone and I needed love. So much I sacrificed all I was dreaming of. I heard no warning, but a heart can tell. I feel the evidence of love I know so well. som da tribo. Da tribo. Friends have all gone away. Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu The Cult, Revolution, antes White Snake, Love Ain't No Stranger. 8h46, Som da Tribo rolando pra você até às 9 da noite. Ainda há tempo pra você ligar. 3421-1507, eu mando seu torpedo. 88-3190-50, tá rolando o nosso chat do Som da Tribo aí no MSN, chat do Som da Tribo no MSN, e também tem um chat do Som da Tribo no blog do Som da Tribo, somdatribo.com. Entra lá que você vai ver os canais, como você participar do chat da galera do Som da Tribo. É fácil, hein? somdatribo.com. A Rê pediu pra gente tocar Nightwish aqui no Som da Tribo, mandar um torpedo pra cá. Você também, se quiser mandar seu torpedo, 88-31-90-50. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Ó, daqui a pouco às 10 da noite no Espaço Karaokê, na cidade de Poções, aniversário da banda 5 contra 1. Claro, show com a banda 5 contra 1 e mais a banda Ramanaia. Ingressos no local, apenas R$5. No Apogeu, hoje, às 11 da noite, vai rolar o Hindi Reggae Fest com Loucos de Carona e Complexo Raga. Ingressos também R$5. E um detalhe, hein? Hoje no Apogeu, a mulherada não paga nada, é 0,800. Próxima quinta-feira, dia 18, no Viela Sebo Café, Noite Fora do Eixo, com Ana C. de Salvador e Quase Humanos de Vitória da Conquista. Ingressos apenas R$5. Também vai rolar sexta-feira, dia 19, né? Sexta-feira, dia 19, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, Garboso. Garboso, os ingressos também R$5 à venda lá no Viela Sebo Café. Já no dia 11 de dezembro, às 10 da noite, na Concha do Centro de Cultura, pela primeira vez em Conquista, Camisa de Vênus, abertura com Cama de Jornal. Você não pode perder, hein? Dia 11 de dezembro, às 10 da noite, na Concha do Centro de Cultura, pela primeira vez em Conquista, Camisa de Vênus, abertura com Cama de Jornal. Os ingressos já estarão à venda a partir de sexta-feira, na Drops, no Shopping Conquista Center e na Banca Central. Também no dia 11 de dezembro, no Apogeu, às 11 da noite, Glam Madonna, com vários DJs de Conquista e também de Salvador, ingressos R$8 no local. A venda ou mais novo CD de Kessler e banda, certo? Cantando clássicos aí do pop rock mundial. Os CDs estão à venda aí na Banca Central e parte da venda desses CDs será destinada à Casa do Câncer de Vitória da Conquista e também à Associação dos Amigos Autistas da Bahia. Acesse aí núcleodenoticias.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com, distintivoblue.com, sondatribo.com, a galera que dá aquele up é o Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar?

Valeu, galera, a todos que ligaram, que participaram aí do Som da Tribo de hoje. Muito obrigado, você que mandou seu torpedo, que ligou, a galera que veio aqui. Enfim, esse é o Som da Tribo, hein? Rola pra você todo sábado aqui na 96 FM. Som da Tribo tem um oferecimento de Espaço X, presente aqui. Todo mundo sabe, presente é no Espaço X. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Metropolitim, moda pra galera, team. Bahia Frio, climatizando seu ambiente. Mas se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a comunidade também do Som da Tribo no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Se você quer mandar torpedo, é fácil, 8831-9050. Tem o chat do Som da Tribo também na internet, é fácil. Entra lá, sondatribo.com. Tem o nosso chat no blog, tem também o chat do Som da Tribo no MSN. Essa é a galera que faz o Som da Tribo. A apresentação, produção, Miguel Cortes. Apresentação, Jaqueline Jack, não veio hoje, mas sábado que vem vai estar aqui. Bastidores e Telefone, Deval de Andrade também. Próxima semana aqui, hoje quem participou foi Bárbara Skywalker. Edição Podcast, Rubenildo Metal. Essa é a galera que faz o Som da Tribo. Valeu, galera, boa noite. Cuidado pra onde você vai e com quem você anda. Desencana que a vida engana. Tchau, tchau. Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/O Som da Tribo. Tudo pronto? Vai lá então.